still can't figure out what it is that that reminds me of. But it is a great tune, no question about it, and always a pleasure to hear it. The Strokes in session, their first for the programme, and hopefully by no means the last. That's called Barely Legal, as you must know by now. And an email here from Marcello de Miranda at the University of Leeds, actually. He says, a friend in Brazil, Mauricio, a radio DJ, presents a radio and internet programme called Ronca Ronca, that has many things in common with your programme, has tuned into your programme today because of the Strokes. Quer me fazer chorar hoje, né, Demi? Fala, vamos lá. Agora dá pra meter um sonzinho aqui pra gente? Ah, obrigado, hein? Pronto. Pra quem não sabe, esse um aí que acabou de falar no programa da gente é o John Peel, através do Marcelo Caipirinha em Leeds, citando o Ronca Ronca, né? E para minha felicidade absoluta, falando o nome do boneco aqui, né? E a vinhetinha que a gente usa aqui, né? Ronca Ronca. Ronca. Mas enfim, essa semana eu tive com Vinícius Cantuária, um músico. Vinícius Cantuária? É. Ele mora em Londres, mora em Nova York há 11 anos, né? Compositor, tocou com Caetano, com Gil, durante muitos anos como baterista, e de uns anos pra cá, antes mesmo dele ir pra Nova York, já tinha passado pra guitarra, pro violão. Né? Tô com uma música dele aqui. Posso botar pra baixo? Rapidinho? Bota. Peraí. Musicão, cara. Vamos lá, vamos mandar, hein? sou fã. Mas fala aí. Tá na programação da rádio? Não. Ah, não, né? Não. Mas enfim, estive com ele pra armar um negócio de umas imagens aí. Eu já tinha fotografado o Vinícius com um disco que ele lançou aqui. E o Vinícius, de um tempo pra cá, isso é uma informação muito bacana pra nossa torcida que realmente não tem essa... Saiu do ar? Não. Fez uma cara de pânico aí. Pensei, bom, aconteceu alguma coisa. Mas enfim, as pessoas não têm muita informação. Ele fala assim, Maurício, encontro gente na rua... que fala, e aí, pô, a gente não se vê mais aqui, não sei o que, não, eu tô morando em Nova York há 11 anos, a gente não vai se ver, cara, você tá morando em Nova York. Mas enfim, desde que ele chegou a Nova York, ele conseguiu entrar num meio de produção de música, de criadores, que é, eu imagino que deva ser muito difícil você penetrar e conseguir se estabelecer, se estabilizar dentro dessa área, né, vamos dizer, sem nenhum tipo de ironia, refinada da música planetária, ele sendo um músico brasileiro. Então, só pra rapaziada ter ideia de até onde ele conseguiu chegar, e é alguma coisa, recentemente ele foi destaque na Wire, a revista inglesa, britânica, do que há de mais avant-garde na música mundial. Ele foi destaque na seção Jukebox, onde a editoria da revista mostra músicas e o cidadão convidado tem que identificar, adivinhar. Um cabra cega, né? E ele vai ser capa da Wire daqui a 3 ou 4 meses. Tá lançando um disco novo lá. Enfim, então ele se tornou muito ligado a essas pessoas todas. Ryuichi Sakamoto, Brian Eno, Arthur Lindsay, ele já era, né? Fazem shows. O Vinícius, em 11 anos de Nova York, ele foi 14 vezes ao Japão tocar. Ele vai a Praga, Budapeste, a todos os lugares da Europa, ao Japão, Ásia, caramba, quatro. Falou que é mais respeitado lá do que aqui. Não, aqui ninguém conhece, sabe, né? Que ele existe, meu amigo. Eu tô falando, os amigos dele, mas ele não se vê. Cara, eu tô morando 11 anos em Nova York, né? E Londres ele faz Royal Festival Hall, Barbican Center, que é quem toca lá é Marisa Monte, Chill e Caetano, mais ninguém. E sozinho, eu falei, mas fica, você faz Barbican Center abrindo pra alguém, né? De repente pra Hermeto Pascoal, uma noite brasileira, não, faço sozinho. E já fez várias vezes. Enfim, é uma realidade que a gente não toma conhecimento aqui. E aí ele falou, pô, mas eu fiquei muito amigo do Brian Eno, o autor dessa música junto com David Bowie. E tô pensando em armar um negócio com ele. Aí eu falei, ah, como assim? Ah, o Brian fazendo efeitos e essa tecnologia, esse comando de teclado que ele tem absoluto. E eu fazendo violão, guitarra. Eu falei, uma coisa parecida com o Brian Eno e o Robert Fripp. Eu até já vi um show do Brian Eno com o Robert Fripp, que é uma porra louquice alucinante. enfim, Robert Fripp com o Braino, eles não aparecem em uma tela no centro do palco com uma água passando o tempo inteiro, enchendo o saco, aquela água não sai do lugar. E aquela barulhada. Enfim, uma coisa parecida o Vinícius quer fazer com o Braino. Ah, não, que bem ele, é bacana. Pô, um cara genial, super simples. Pô, o cara é produtor do U2, do disco que mais vendeu do U2, né? É. Só pra se ter uma ideia, né? Criou o Roxy Music, e, enfim, um cara genial. Pô, e o Brian mora onde? Ah, ele mora em Londres, ele tem duas residências, dois domicílios em Londres. Ele tem uma casa em Notting Hill Gate e tem um apartamento mais no centro de Londres, onde eu já fui uma vez. E você tá lá conversando, não sei o que, com ele. Pô, Vinícius, vamos ver. Aí ele abre a janela, você dá de cara com o Big Ben. O cara tem um apartamento. Você abre a janela, dá de cara com o Big Ben. Ali onde é o parlamento, né, meu amigo? Não é qualquer coisa. E ele falou, o Vinícius, que tem essa ideia de trazer o Brian ao Brasil com ele. Seria, evidentemente, um prato cheíssimo para o Team Festival, né? Mas como o David Bowie tá na onda... Esse é o Bauhaus que esteve aqui semana passada, né? Uma banda bacana pra caramba e que faz as suas covers também interessantes. Saita seko mwanangu. Tiri vatatuka. Ini baba wako 1, amai wako 2, neweka wechi 3. Na baba mdiki Francis. Oh. Card, pretty lady. Tá enrolado aí, Demi? Esse é o Bauhaus, com 12 polegadas. Que destaca Zig Stardust. Tem uma versão aqui de Lou Reed ao vivo também, com a Nicole fazendo vocal. Vamos falar da promoção ou daqui a pouco? Vamos lá, vamos lá. Renata, a galera tá ligando, hein? Renata. Vamos chamar, Renata estava animadíssima sábado lá no Goma no 00. Uma coisa de maluco. Lá com o fariseu ao lado dela, né? Estão valendo a promoção, o telefone da rádio? 2221-029. Temos 4 ingressos duplos para a festa Ronca Ronca, dia 16 de setembro. Imperdível! Sexta-feira, o Teatro Odisseia, com um show de Benegão e seletores de frequência, lançamento do disco do Bloco Punk. Vamos dar aos mais animados na pista, esse é o detalhe, o disco do Bloco Punk, né, o CD, recém-lançado no Brasil. O Bloco Punk está lançando um novo disco. Falei com o Tito hoje, vamos falar da festa Paradiso que ele faz com a gente na Casa da Matriz todo sábado. Tá gostando, Tito? É, o maluco tava achando a nova música do Bloco Party, cara, é muita doideira, né? Que foi lançada hoje. O novo hoje. Single do Bloco Party foi lançado hoje. E o Caboclinho já tava baixando a música. Maluquice, né? Mas enfim, dia 16 de setembro, no Teatro Odisseia, temos 4 ingressos duplos. A quem ligar pra cá, fazendo parte da promoção, dizendo quais são as outras 2 cidades que fazem junto com New Orleans o triângulo das cidades musicais mais importantes do globo terrestre, né? É. Então, eu já andei vendo ali, eu dei uma bizorada ali na listinha. Pô, rapaziada, não é brincadeira não. Demi, presta atenção, vamos abrir os olhos, né? Assim, né? Pô, não é mesmo? Pô, que bacana. Ih, hein? Pô, ali é legal, hein? Né? Agora vamos voltando a falar do show. Ei, Renata, pergunta a Renata. Renata fala do celular, fala do telefone. Então, voltando a falar do show, o Teatro Odisseia inaugurou agora o terceiro andar, né? Muito legal também, né? Bacana. Teremos lá 2 ouvintes do programa fazendo som para quem estiver nessa cobertura, vamos dizer assim, do Odisseia. O Registro e o Shazam, totalmente sintonizados com as coisas do Ronquinha, né? Olha só, recebi um e-mail espetacular da nossa ouvinte, Ariane. Olha que... Ariane de quê? Hein? De quê? Não sei, cara. Eu anotei só Ariane aqui, desculpa. Mas a Ariane manda um e-mail bacana e tem a ver até com essa pergunta que nós estamos fazendo. Uhum. Que ela chega e pede pro Ronca Ronca mostrar mais rock latino. Recentemente mostrei uma banda do Peru, né? Interpretando I'm So Glad, do Skip James, que o Cream gravou nos anos 60. Até que eu perguntei, né? O sotaque e tal, você falou que... Qualquer cursinho de inglês resolvia. É verdade, né? Qualquer wizard, né? Mas ela pede pra gente mostrar mais rock latino. Isso é interessante mesmo, porque o brasileiro tem um preconceito fuderoso, né? Com os cucarachas. É coisa que não acontece do outro lado, né? Eles curtem muito a nossa cultura, a nossa música, né? E o Ronca Ronca, eu sinto falta mesmo, é uma falha minha, entre centenas de outras, de não mostrar mais o que se faz aqui pela nossa neighborhood latina, né? Então, eu separei um disco, volta e meia eu falo dele, do Café Tacuba, um disco espetacular. É uma banda da pesadíssima. Segura aqui pra Ariane, sente só. We'll be right back. be dropping, but styles can be forgotten. So we bring back the raw hip hop. Just like the records and tapes you be copping. Cop some breakdancing, boogie popping and locking. Tick tocking, guaranteed to have you clocking. We only get better and only better we have got. This type of flow, don't even think about stopping. Beware, the length of the rhyme flow can be shocking. All music lovers in the place right now. They never understood the way the KRS got down. Yo, I'm strictly about skills and dope lyrical coasting. Relying on talent, not marketing and promotion. If a dope lyrical flow is a must, you got to go with the name you can quickly trust. I'm not saying I'm number one, I'm sorry I lied. I'm number one, two, three, four, and five. Stop wasting your money on marketing schemes and pretty packages pushing dreams to the beam. A dope MC is a dope MC. With or without a record deal, all can see. And that's who KRS be, son. I'm not the run of the mill, cause for the mill I don't run. Yes, yes, y'all, you don't stop. KRS-One. Sei sábado quando tocou lá no Zero Zero no Goma, negozinho subia pelas paredes. Renatinha, então, aquela saia curta que ela gosta de usar nessas ocasiões. Perdi então, né? Ih, perdeu, perdeu maluco. Melhor perdeu. Boate do Rio de Janeiro, minha gente. Zero Zero. Fé. Olha a entrada. Falando em boate, falando em DJ, falando de Djalma, temos um amigo na linha. Crica ele, boa noite. Boa noite. E aí, Edinho, tranquilo, cara? Tudo bem, Malvão, e tu aí? Já passei as informações aqui da Paradiso. Eu tô sabendo, você, eu tô ouvindo aqui. Todo sábado na Casa da Matriz, pra quem gosta de... Eita. Abaixa um pouco o volume do som. O Edinho com a gente e o Tito é o a cara e metade dele lá na festa, na Casa da Matriz, todo sábado, tocando de rock and roll a outras vizinhanças, né, Edinho? Isso aí, a gente toca de tudo, né? Agora, eu vou aproveitar o Edinho no ar aqui para fazer um convite formal a você, Edinho, e ao Tito, para que numa próxima segunda-feira vocês venham aqui mostrar o que vocês tocam na Paradiso. Claro, que, bicho. Que vocês estão ouvindo. Segunda-feira que vem, boa informação, inclusive, o Benegão vai estar aqui, já dando uma prévia do que o seletor de frequência e ele vão mostrar no palco lá do Odisseia, e mostrar alguma coisa que ele trouxe pela Europa, né? A banda andou circulando por lá, ele trouxe muito material. Então, segunda-feira que vem, a segunda-feira que vai anteceder a festa, o Benegão estará aqui. Vamos combinar para uma outra, Edinho, a sua visita com o Tito aqui. Falar de futebol, falar do Botafogo, falar do Vasco, essas coisas. É, vamos falar de tudo, né? E seu irmão, como vai? Tá bem, né? Casadão, tá feliz da vida. Nelson Cerqueira, um ícone da geração anos 80. Oitentista, né? Oitentista, né? Também, né? Agora, passar uma informação aqui pro Demi, Edinho, como se ninguém estivesse nos ouvindo. Hein, Demi? Antigamente, há muitos anos atrás, fazia uma festa funk and reggae. Só tocava reggae e só tocava funk, evidentemente. Black music total. Tocava assim, fricote também, Maurício. Então, fricote, escola de samba, né? Tudo, era muito bom. Estácio, samba, não me lembro qual foi o samba, rapaz. Nesse 85, tinha um samba assim que tava arrebentando. E eu tava no auge da noite, nego dançando empapuçado. Mistura fina lá na Barra, né? É, lá no Mistura Fina da Barra. Na Barra, lá perto do Itaiangá, não sei o que, o Barra. Justo. Demi, a coisa, finge que ninguém tá nos ouvindo. Uma lata de sardinha, aquele negócio assim, cara, eu vou meter esse samba aqui, vou ligar o foda-se e vamos em frente. Mas que... eles deixaram genial justamente por isso, né, Maurício? Não, exatamente. Aí nego descaralhou de vez. Agora, voltando ao Edinho aqui, quando abri a casa às 10 horas, a 10 horas e 1 minuto entrava o Edinho e o Nelson Cerqueira, o irmão dele. A gente não queria perder um segundo de festa, Maurício. Era bom demais, cara. E eu me lembro que eu começava com um reggae sinistro mesmo, uns dub, um Frank Paul muito doido. E quero só os dois dançando, Edinho, e aviso o teu irmão que vocês estão pra sempre na minha memória, né? Cada dia vai se apagando, mas vocês vão ser das últimas camadas da minha memória a ser apagada, cara. E tu sabe que tu também tá na nossa, né, Maurício? É uma com coisa recíproca, cara. Vamos combinar então essa segunda-feira, beleza? É a próxima ou a outra? É, vamos combinar. Segunda-feira vem o Bernardo aqui, a gente vai se falando e vai combinando. Tá tranquilo, queridão. Então aproveita e passa a informação da Paradiso. Obrigado aí pelas palavras aí da festa, hein? Não, aproveita e passa você de viva voz as informações da festa que você faz com o Edinho já bastante. Com o Tito. Bastante tempo. A gente tá todo sábado na Casa da Matriz, a partir de 11 horas, né? A gente toca de tudo, de música pop vanguarda, né? E tá sempre muito legal. O Lúcio K na pista de cima, mandando lá uns breakbeats. Ele tem tocado muito breakbeat. Maneiro. Né? Então, tem estado muito bom lá, entendeu? A gente pode brincar com som, mostrar muita coisa nova. Isso que importa sempre, né? Música de qualidade de todas as épocas, inclusive a atual. A receita é essa. Aproveitando em coisa atual, e eu sei que você e o Tito são dois fuçadores desenfreados, eu vou mostrar um single que chegou pra mim semana passada. A banda chama-se The Sunshine Underground. Conhece? Nunca ouvi falar, não. Então eu também não, ouve só, mas o disco tá aqui. Um abraço. Outro, cara, tchau. Segura. Okay. Que coisa de doido, né? A Renata chega aqui com a relação do, da rapaziada que tá participando. Pô, me esqueci do... Eu tô no ar, né, cara? Well, I'm back. É, meu amigo, coincidentemente, agora que estou me tocando aqui, 30 anos separam essa música da anterior, o single do grupo britânico The Sunshine Underground, com a música Put You In Your Place. E aí o fundo Led Zeppelin, com o disco Physical Graffiti, lançado em 75. O Sunshine Underground, que nem o Edinho conhece, foi lançado amanhã, com Put You In Your Place, então de 75 para 2005. Pepita, né? Pepita total, mano. É sacanagem não, Demi. Você que é um... Aliás, estudou durante a semana? Estudei. Calma. Deixa pra dia 16, a mesa quadrada lá no Teatro Odisseia. Eu só quero saber se você vai tocar minhas músicas aí. Lógico, claro. Porra, Fats Domino maravilhoso, espetacular, que o Demi trouxe aqui, sensacional. The Four Tops também. Agora, posso passar um dever de casa pra você? Pode. Toda sinceridade e humildade. Data Vênia. Você tem esse disco, Physical Graffiti, Led Zeppelin? Não, não tenho. Então, o Physical Graffiti, quando saiu o CD, a primeira edição de CD, o som é muito ruim, muito ruim. Alguns anos atrás, saiu uma nova edição, com um som muito melhorado, que é essa uma aí. Posso passar um dever de casa pra você e pra nossa torcida ligada nas besteirinhas que eu falo? Lógico, manda ver. A viagem é a seguinte, pega esse disco, dilua, pega o disco, bota um headphonezinho, um mínimo de qualidade, e ouve os dois discos de enfiada. Cara, não é sacanagem o que tá aqui dentro, não. O que tem de guitarra, teclado de John Paul Jones, bateria de John Bonham, cara, é aquela história das três cidades musicais, né? São três, que eu não sei quais são. A rapaziada tá voltando aqui pra faturar o ingresso duplo. Agora, algum tipo de produção de música de rock and roll, tô falando rock and roll, não tô falando reggae, música africana, música eletrônica, tô falando rock and roll, baixo, guitarra, bateria e um teclado. Cara, pouca coisa chegou perto disso aqui, viu? Puta que parilha, hein, Dani? E você sabe que eu não gosto de falar essas coisas, mas como nós estamos com a mão na Márcia, uma das grandes sortes que eu tive na minha vida foi ter visto Led Zeppelin lançando esse disco em 75. Eu vi as 5 apresentações de Auscore. Inclusive, esse DVD que saiu alguns anos atrás tem grande parte, começa com 7 acústico, que eles faziam eles sentadinhos, o John Paul Jones com o baixo em pé, né? Infelizmente, isso está documentado de uma maneira muito bacana, de imagem e som, para as próximas gerações. Ô, Renata, por favor. Puta que pariu. E para a rapaziada que gosta de Led Zeppelin, isso ao vivo, como o DVD mostra. Renata, tá impossível, cara. O absurdo do Led Zeppelin no palco é que eles fazem exatamente o que está registrado aqui. Você pensa, não, essa sequência aqui de baixo, bateria, isso aí é sacanagem. Eles usaram 5 gravações para ter esse encaixe de bateria e baixo. Não, meu amigo, é uma vezinha só. Olha essa guitarra, o Jim Page. Rapaz, em termos bem chulos e vulgares, é uma descaralhação total isso aqui, né? Orgasmático. Agora, o dever de casa é esse, ouvir isso num headphone, meu amigo. Aí vai a loucura total. É, já tomou êxtase esses bagulhos? Já tomou isso? Cara... Já. Não, mas é brincadeirinha, piada isso. Bota um fone e ouve. Outra novidade, hein? Novíssimo disco do Colder. É um cidadão apenas francês, né? Um clima meio Joy Division, segura. Entrou um Jimmy Page aqui sinistro, hein? Olha aqui, ó. Sua hora do palco, ronca, ronca. A rádio rock. Muito bem, fazendo os pastelzinhos, tá? Fazendo a comidinha, tá? Mas esse é o há pouco lançado, como diriam antigamente, novíssimo single do Colder, caboclinho só, francês. Parece New Order. Parece o quê? New Order. Totalmente, Joy Division, essa onda assim. O disco, o novo disco do Colder chama-se Hit, esse é o Wrong Baby. Lembrando que às 2 horas da manhã, nosso amigo Nandão assume aqui a... A máquina? A nave? As carrapetas. Dá um alô aí pra nossa torcida quando eu viro o lado do compacto aqui, ó. Isso aqui é um compacto, ó. Vai acabar, ó. Quer ver, ó? Alô. Ó. Quais são as atrações da programação de 2 horas da manhã da Rádio Cidade? Djuma. Como é que é, Demi? Aí, vê. Djuma. Ih, rapaz, não tem, tem papel lá. Ah, não, tem que mudar aqui ainda. Uma hora de som sem intervalo comercial. Peraí, peraí, peraí. Ó, virou o lado, hein? Como que é, Demi? Good night. Tá aqui, ó, vê aí. Olha lá. Olha o outro lado aí. Outro lado? Nervoso, é igual, da Peach, não? Stretch pra frente. Bom, a Renata tá rebelde pra caramba, a promoção já está encerrada, mais adiante eu vou passar. Mas, bom, nós vamos adiantar uns 15 minutos no horário do Nandão, ah, né? Vamos sim, vamos sim. Não, porque, porra, tu viu o horário que passou? Começou meia-noite 10, meia-noite 12 começou. Fica frio aí também. Ó, a promoção está encerrada. Um detalhe interessante sobre a festa dia 16 é que no site do Ronca Ronca, roncaronca.com.br, você pode imprimir a filipeta de desconto. Vale 5 pratas aquela bochinha daquele papel. A filipeta está em vários lugares da cidade, várias lojas de disco, na Trax, na Modern Sound, no Niterói, em alguns lugares. É, circulando por aí, né? Como uma filipetação de praxe, né? Mas eu falei do Top of the Pops aqui, o programa que existe há mais de 40 anos na televisão britânica, na BBC, que é literalmente a parada de sucesso mesmo, né? Que pra eles lá é o que sustenta o mercado fonográfico. A gente não tem aqui o jabá, a falta de veículos de comunicação, de jornal, de revista voltados à música, de rádio, livre de qualquer tipo de pressão, ou independente que possa fazer a coisa séria mesmo. Então, aqui é uma esculhambação geral. Então, lá a parada de sucesso é que segura a onda. Então, o Oscar, né, o prêmio de uma maratona, de uma prova de atletismo, pro músico é você chegar ao primeiro lugar, é o teu hit single. Essa bosta vale uma orelha, o nego dá 3 dedos do pé, cara, pra dar seu hit single, não precisa ser primeiro lugar não, entre os 5, posso o dedão e o mindinho do pé, pra cortar, o cara corta, e pra ter um hit single, é o que todo mundo quer, um ator quer o Oscar, né? Eles usam eles querem um hit single, coisa que aqui não tem nenhuma importância, por isso que eu tô falando. Eles usam a Billboard, não, é a Billboard ainda? Exatamente, é a Bíblia, né, da parada americana, com ramificações em todas as outras paradas importantes, Japão, Europa. Mas enfim, o Top of the Pops é isso, é a valorização e a exposição de quem entra na parada inglesa. E hoje em dia, com esse negócio de música na internet, a Inglaterra, eu tenho a impressão que foi o primeiro, o Reino Unido, a Grã-Bretanha, foi o primeiro espaço a contar como disco vendido a música que foi baixada na internet. Sabia disso, Nandão? Então, a música do Nandão teve X downloads, conta como disco vendido e entra na parada. É mesmo? Tá contabilizado aquela trozoba ali. Então o Top of the Pops é isso desde os anos 60 e, né, várias situações engraçadas, bizarras já aconteceram de gente que só tocava se fosse ao vivo, enfim, e todo mundo, de Sex Pistols a Smiths a Mia, seja lá quem for, passa por ali ou teve algum tipo de ligação ao Top of the Pops. Então, assim como o programa de Jules Holland, que é uma coisa muito importante lá durante muito tempo, o Tom Leão falou, passa na DirecTV, né, o programa do Jules Holland, a NET não passa mais. Era um programa muito bacana e importante, né, aquela estrutura da BBC propiciando as pessoas se apresentarem ao vivo, mas lamentavelmente no Brasil ele vinha com 5 anos de atraso, cara. Você Nossa. Via o sujeito, ah, bom, estou aqui lançando meu disco, o disco ele já lançou 3 depois. Aí quando eles começaram a anunciar o Top of the Pops, imagina, uma parada de sucesso com 5 anos de atraso, a coisa é sinistra de ruim, né? Então, eu dei uma conferida sexta-feira, dublado é horrível, né? A apresentação aqui é catastrófica. Mas eles, e é muito editado, como o programa de Jules Holland também era. Mas é legal você ver, né, um endeusamento que eles dão à parada e a presença de pessoas legais. O Paul Weller tocou uma música alucinante, cara. Eu não me lembro o nome, é o último single. E é muito atual mesmo. O Top of the Pops foi ao ar aqui sexta-feira, foi o da semana, o máximo da semana anterior. Como o David Letterman também é muito atual, né? Então é legal você ver o Maximo Park, uma banda nova, importante, se apresentando lá. O Paul Weller foi espetacular e coisas de pop mesmo, né? Que tocam muito no rádio, que é o que segura mesmo o rádio comercial por lá. Então, toda sexta-feira no People and Arts, é isso? Sim. É esse o nome do canal, Nandão? E aí, vamos falar aí da parada? Vamos voltar a New Orleans. Vamos lá, então. Uma das lamentáveis primeiras informações que surgiram é que o Fats Domino, um monstro sagrado do Rhythm and Blues, da música de Nova Orleans, teria sumido. E o cara é despirocado total, ele falou que ia cavalgar o Katrina, né? Imagina, o Fats Domino, 250 quilos em cada perna, cavalgando o Katrina. Aí chega a informação que ele sumiu. É, né? Verdade. Porra, o Fats Domino sumiu. Porra, mas ele falou que ia cavalgar o furacão, a porra lá. Você entrou numa, viu? Um ventinho, tá despirocado. Tava batendo, com a mulher, filha, tá, né? Tá batendo lá no Alasca o Fats Domino. É. Mas chegou a informação que ele foi encontrado, dentro daquela desgraceira lá, né? Todo ferradão lá. Já que você falou em New Orleans, pode tocar o Blue Monday aqui? Lógico, detona aí, jukebox, hein? Blue Monday, Blue Monday, Blue Monday, Blue Monday. Blue Monday, Blue Monday, how I hate Blue Monday. Got to work like a slave all day. Here come Tuesday, oh, Tuesday. I'm so tired, got no time to play. Rapaz, mas é uma pena realmente que o rádio ainda não tem imagem, né, cara? É. Porque não é a televisão, é o rádio com imagem, outra parada, né? É. Para que a nossa torcida pudesse ver você, Demi. É uma coisa doida, cara. Olha isso. Falamos em Joy Division, falamos em New Order, tocamos Blue Monday. Blue Monday, clássico absoluto, né? Dessa turma de Manchester, só que com o Fats Domino, que ia cavalgar o Katrina, né? Aliás, esse CD que o Demi trouxe é espetacular, eu recomendo. The Fats Domino Jukebox. São 20 sucessos espetaculares, tá, um dos principais nomes de Nova Orleans, né? Dizendo aí que antigamente, como a televisão ainda não tinha alcance todo, não tinha imagem. Não tinha para divulgar as músicas. A grande parada era a divulgação no jukebox, né? Ah, o artista era famoso através do sucesso que ele fazia no jukebox. Jukebox é o Ronca Ronca tentando ser no jukebox. E a nossa inspiração é essa mesmo. Mas aqui tem músicas espetaculares. Na grosseria, lógico, total, lógico. Aqui a faixa 1 é um dos primeiros hits, talvez o primeiro hit do Fats Domino, The Fat Man. Thank you. espetacular, né, cara? Fat Man, talvez a música mais conhecida do Fats Domino, o cara que gosta de cavalgar o furacão, seja essa aqui, olha só, segura aqui. Agora é interessante a gente falar com o Fats Domino, uma das legendas máximas. Um cidadão que felizmente está vivo até hoje, né? Rapaz, a torcida da música americana de Nova Orleans. Tem 77 anos ele. Pois é, e cavalgando o furacão então, né? Então, 77 no corpinho e numa disposição de 15, né? As coisas estão ficando esquisitas lá pro Bush, hein, cara? Em Washington, meu amigo. Olha, o pau vai comer em cima dele. E conforme você disse, a gente falou no início do programa, né? É impressionante como foi preciso acontecer uma catástrofe dessa, né, monstro, de afundar 80% de uma cidade como Nova Orleans, para o mundo ver como os Estados Unidos têm uma situação de pobreza, né? De descaso, evidentemente, com a população negra, né? Teve um rapper desse foda pra caralho que agora. Kanye West. Né? Juntamente com o Mike Myers, do lado dele, né? Aquele cara do esqueci o filme. Do Saturday Night Live, né? Eles chutaram o pau da barraca mesmo, ó. Ô, Buxa, presta atenção que o bicho vai voltar contra você, hein, rapaz. Já basta Iraque, já basta isso que eu tava fazendo aqui. Porque se essa situação acontece em São Francisco, acontece em Nova York, a coisa evidentemente teria uma outra forma do poder público americano tratar, né? Então, felizmente, nós temos aqui no Brasil condições de ver como que muitas situações de lá se assemelham com a nossa realidade, né? Tem gente que não imagina que, por mais que a catástrofe tenha sido uma coisa realmente absurda, né? Existam pessoas no todo-poderoso país do Bucha igualmente fodidas como a gente tem aqui embaixo, né? Se descer aqui, o tsunami é pior, porque daqui o cara não tem pra onde correr. Lá também não vai correr pra muita coisa melhor, não. Mas o cara tá, a princípio, no país mais poderoso da Terra, né? E aquele negócio tá correndo pro mundo inteiro, meu amigo. Pra reconstruir vai custar $100 bilhões. E teve político aí que já sugeriu pra esquecer. Porque a cidade é abaixo do nível do mar e pode ter problema no futuro. É melhor esquecer a reconstrução de assim como Orleans. Assim como o Matusquela lá da Venezuela ofereceu, né, tirou uma onda em cima do Bush, e o Fidel Castro também falou: meus amigos, vocês têm que aprender a se cuidar quando essas tormentas se aproximam do seu país, porque venham aqui aprender como é que Cuba dá um bico de letra nesses tornadinhos, nesses furacõezinhos que vem por aqui. Isso aí pro Bush já deve ter sido, né, uma situação sinistra. Ele deve ter ficado alguns dias sem comer sobremesa, né? Ó, fala pro Nandão segurar a onda dele, hein, porque tem mais um aqui. Nós temos nosso bloco com Elvis Costello. Toda segunda-feira até Declan McManus aparecer no Rio de Janeiro, nós vamos mostrar algumas músicas. Bom, a promoção está encerrada. No próximo intervalo, nós vamos dizer os quatro felizardos, né? Assim como nós começamos o programa de hoje falando das grandes devastações, né, na humanidade recente, como o Katrina tsunami em Nova Orleans, o Eurico no Vasco, o Bush no Iraque, os petistas, o Lula, né? Cara, o Lula acabou com o PT. Tem um amigo meu que não fala mais de política, que destruiu qualquer expectativa política dele. Assim como o Lula está precisando de alguma coisa popular e bem feita para se reerguer, assim que você falou, assim como você falou que as pessoas lá nos Estados Unidos estão querendo esquecer. Não, alguns políticos. Estão querendo alguns todos políticos estão querendo esquecer o que aconteceu em Nova Orleans. O Lula, assim como o Matusca da Venezuela e o Fidel Castro, poderia sugerir que todos os indefesos e, né, fudidos cidadãos de Nova Orleans viessem para o Brasil, desse, né, cidadania brasileira, essa turma que está lá, que vai ser muito melhor tratada aqui, muito mais bem tratada no Brasil do que lá, né, naquela lama que eles estão. Então Lula poderia oferecer, né, navios e navios indo até os Estados Unidos, pegando a turma e trazendo para que cidade, por exemplo, Salvador? Rio de Janeiro. Lógico, o Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro é uma cidade que, entre as três cidades musicais mais espetaculares do planeta, estaria na minha lista. E o Rio de Janeiro não foi nem citado aqui, hein? Honra seja feita, foi? Foi? Foi, Renato? Foi. Mais ou menos, né? Daqui a pouco a gente vai passar os olhos aí. Ó, Nandão, tu segura a onda aí, tá, cara? What up? shivers running down my spine. They got the baby taking off the clothes. Close up to the sign that says we never close. You said to chew your mat, just cigarette. She pulls the eyes out with a face like a magnet. I don't know how much more of this I can take. She's filing her nails while they're dragging the leg. She is watching at the cactus. Eyes so cute. Watching at the cactus. Oh, well, they shoot, shoot, shoot, shoot. They beat it up until the teardrop start. Esta Elvis Costello, em duas canções gravadas ao vivo, Accidents Will Happen. E essa aí, no fundo, Watching the Detectives. Elvis Costello e The Attractions. Infelizmente, ele não vem com Attractions, né? Vem com The Impostors. E parece que tem o tecladista original. É, tudo farinha do mesmo saco. Né? Clima meio reggae, né? Renata adorou, Renata. É, Renata, eu vou te contar um negócio, viu? E tá abusada, né, cara? Essas versões ao vivo do Elvis Costello vêm numa edição. Eu escrevi sobre isso, né? O Elvis Costello tem uma infinidade de edições do mesmo disco, né? Vai voltar a trozoba aqui. Essas uma estão na versão extended do disco Armored Forces. Essas uma, na realidade, são Accidents Will Happen, Allison e Watching the Detectives. Mas o Elvis Costello é um camarada totalmente ligado na música americana, né? De Nova Orleans. Gravou com vários músicos. É americano? Ele é americano? Não, é totalmente inglês. Mais inglês que o Big Bang. Uhum. Mas gravou com vários músicos de Nova Orleans. E tem um DVD dele que eu acho que foi lançado no Brasil, gravado em Memphis. É um cara como 99% dos ingleses que adoram a cultura americana. Então um cara totalmente ligado na música negra americana, né? Don't let him take your love. be unfair. Just ask yourself whenever you needed me, wasn't I always there? Now I'm begging you down on bending knee. Woman, woman, have a heart, please stay here with me. I'm begging you now, don't you let him, don't let him take your love. Oh, que coisa linda, hein, Demi? Saideira total, né, cara? Tem uma aqui que é sinistríssima, olha só. Agora. Essa é legal. Espetacular. Tem Four Tops. Tem uma outra aqui que foi regravada há pouco tempo. Ó, com essa maravilha ao fundo, vamos dar os quatro felizardos que faturaram cada um ingresso duplo. Nós vamos entrar em contato com vocês, tá, fofinho? É, mas de qualquer maneira, os nomes estarão à entrada do Teatro Odisseia de 16, sexta-feira, na edição comemorativa do Ronca Ronca de um ano do programa aqui na Rádio Cidade, com show de Benegão e seletores de frequência. A pergunta, em cima do que nós começamos a falar no programa de hoje, quais seriam as duas outras cidades? Que beleza, né? As duas cidades que fazem com New Orleans, na minha opinião, o triângulo máximo das cidades musicais no planeta. Então vamos lá, e as respostas, hein? O Cássio de Souza disse Nova York e o Rio de Janeiro, olha só. Olha que bom. Eu citei aqui que o Rio de Janeiro foi pouco lembrado, então o Cássio citou o Rio. O Mário Rubenstein citou, muito bem citado, inclusive, Detroit, berço do que há de mais bacana na música negra e de bandas como White Stripes, Motown, né? E Iggy Pop e o Caramba 4. E Londres, não precisa falar nada, né? A Maísa Almeida citou Seattle e Londres. E a Rosângela Carvalho, olha que beleza, hein? Citou Olinda. Em silêncio, uma salva de palmas para a Rosângela. Espetáculo, hein? Puta que pariu, hein? Nandão, segura a tua onda. Vamos participar aqui do programa, cara. Ou você entra na gente ou a gente entra em você. Qual é a 4 aí, Maurício? A 4. Nandão tá acertando o cabelo. Tá uma coisa linda isso aqui. Espetáculo, hein? Olha, o programa de hoje mostrou 24 canções, hein? Olha. Coisa de doido. Abrimos com Louis Armstrong, Hello Dolly. The Meters com duas músicas, Professor Longhair. Test Icicles. A Mia, que vem ao Team Festival Funk, reciclado no Reino Unido. Spiral Carpets com Mark Smith. Death Petrol Emotion com Hey Venus. Arcade Fire com Brasil, Aquarela do Brasil de Ari Barroso. David Bowie com African Night Flight. Heroes. E o Bauhaus com Ziggy Stardust, quem gosta de David Bowie. Aliás, o Bowie nem é tão mostrado no programa da gente, mas quem nos acompanha há bastante tempo sabe que todas as nossas aventuras radiofônicas, todo o primeiro programa que eu faço começa com David Bowie. Poderia citar centenas, ainda não, mas dezenas de nomes importantes como Bowie, mas como ele vem há tanto tempo de uma maneira tão criativa, tão inovadora, né? E se relacionando tão bem com as coisas que o cercam, né? O Bowie tem essa carteirinha, essa figurinha carimbada com a gente aqui. KRS-One, espetacular. The Sunshine Underground, compacto de uma novíssima banda inglesa também. Led Zeppelin, Custard Pie The Rover. Café Tacuba de Tirar Pica-Pau do Oco, com a banda mexicana espetacular. Eu recomendo a quem não conhece o Café Tacuba dar uma fuçada na internet, porque é muito bom mesmo. Colder com seu novíssimo single. Fats Domino, uma das principais vozes de New Orleans, um homem que gosta de cavalgar furacões e similares. Elvis Costello com As Accidents Will Happen Watching the Detectives. E Four Tops com algumas músicas espetaculares. Vai tocar no Ronquinho? Hein? Vai tocar no Ronca Ronca na festa? Sempre, né, cara? Four Tops tem um lugar garantidíssimo. Acabou o milho, acabou a pipoca, né? Vamos voltar na primeira aqui, que é uma saideira espetacular, né? Enquanto o Nandão escova os dentes, dá aquela bochechada, aquele fio dental, que ele usa, né? Ele usa fio dental. Vai ficar de bochecha quente. Ó, uma informação totalmente desnecessária, mas interessante pra gente fazer na saideira. Sabe qual é o nome do bairro que o Louis Armstrong nasceu em Nova Orleans? Olha que loucura. O nome do bairro? Não. Battlefield, o campo de batalha. Olha. Vamos deixar o Nandão assumir, né? Beijinhos, Bauel. Obrigado pela participação de vocês. E agora de saideira, eu me esqueci de falar, é tanta coisa acontecendo aqui. Vamos colocar essa mesma promoção que nós fizemos hoje pelo telefone. Quais as duas cidades, junto com New Orleans, fazem esse triângulo de cidades musicais importantes. Valendo pela internet, site da rádio. www.radiocidade.fm. Então, clicando à direita, tem lá o espacinho, eu falo o link. Tem gente que fala, mas não tem link. Então tem a bostinha ali do Ronca Ronca, o nome do Ronca Ronca. Clica ali no parangolé, que vai entrar o formulário ali para você preencher e enviar a sua mensagem. Então vamos fazer o seguinte, já que eu vacilei aqui em não citar a internet, a promoção vale até meia-noite de amanhã, um dia inteirinho para a rapaziada participar pela internet, pelo site da rádio. www.radiocidade.fm. À direita, a trozobinha do Ronca Ronca, dizendo quais são as outras duas cidades junto com New Orleans. E vamos tirar dali também 4 ingressos duplos pro Ronca Ronca. Preste atenção, hein? 4 ingressos duplos também pela internet. Promoção o dia inteiro amanhã até meia-noite. Beijinho, obrigado, bye bye. Valeu, Gil. Olha, vai vir gente do Brasil inteiro pra essa festa, hein? É mesmo? Se eu estivesse em São Paulo, certamente viria. Que beleza. É, sempre fui a fim de participar dessa festa. Você é Neide Aparecida do Ronca Ronca. E até às 4:30 da manhã, a simpatia, a voz aveludada de Nandão. Só tem uma expressão, puta que pariu. Ronca, ronca. Você ouviu isso? Cidade.